Olá, muito boa tarde. Temos do outro lado da linha Maria de Lourdes Castanheira, autarca de Góis. A esta altura, um incêndio a marcar a atualidade em Góis. Como é que está? Qual é o ponto de situação neste momento do incêndio? Sim, a informação que tenho do Comando Operacional Distrital é que este assunto diria que está calmo. Portanto, neste momento está controlado. Também tivemos aqui, de facto, uma prontidão absolutamente de excelência, porque foi rapidíssimo os meios aéreos. Contámos com cerca de 9 meios aéreos e 238 operacionais em tempo recorde. E por isso, neste momento, diria que estamos mais calmos e tranquilos, porque a informação que tenho, estou para me deslocar ao local, mas a informação que tenho do Comando Operacional Distrital, do Sr. Comandante, é que está controlado o incêndio. Está então a evoluir favoravelmente e estará prestes a ser resolvido, é isso? Sim, evoluir favoravelmente, portanto, a informação que temos é que teve origem numa máquina que estava a fazer serviços, máquinas que operam nas nossas serras, que somos um concelho altamente florestal, e portanto teve origem a partir do momento que se incendiou uma máquina. Vamos agora naturalmente também perceber melhor como é que isto tudo aconteceu, mas a informação que tivemos de início é que a origem do fogo foi de facto essa máquina que ardeu, que andava a fazer trabalhos na freguesia de Alvares, mais concretamente na aldeia, perto da aldeia de Casal Novo, que foi onde flagrou o incêndio. Muito bem, e nessa freguesia, então, agora onde o incêndio iniciou, houve casas em perigo ou não? Não, para já nunca tivemos, não tivemos esse feedback. O que nos foi pedido de imediato foi uma máquina de rastros que a disponibilizámos e penso que está, se já não está no local, está prestes a chegar, porque a máquina estava um bocadinho distante. Portanto, uma máquina desta nossa associação, que é a ADESA, que integra 6 municípios, e de imediato esse recurso foi disponibilizado. Também o próprio Comando Operacional Distrital, também através do ICNS, também mobilizou uma máquina de rastros, mas que estivesse em estado de população, pessoas ou casas em risco, não tivemos esse feedback. Portanto, julgo que não, foi mesmo a questão da zona da floresta, no momento, no local onde estava, de facto, a fazerem trabalhos de máquina e que ardeu, como disse, uma máquina de rastros.